razão que sei cantar. Ai, Deus Maria, redobre. Será outono ao verão? Cidade é amor que a amizade transformou. Sou teu amante, teu céu em teu anoitecer. Cidade.